Miguel Freitas. Olá, bem-vindos ao Planeta Rock. Está no ar mais uma emissão do programa que cruza semanalmente clássicos de galáxias distantes e as novidades que acabam de chegar todas as semanas nesta estação e neste mesmo horário. Planeta Rock, by Miguel Freitas. Começamos ao som do Zwizer com Ash Pipe. Mais à frente vamos ter por cá a recordação de um clássico dos ZZ Top, Sharp Dressed Man. Primeiro à música nova. Esta chama-se Bubbles. Biffy Clyro, na órbita do Planeta Rock. Well, how's your view of things today? Got young to fade away. The sinner Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. Can't compete with history. We'll film a lie but dub our tale. The mystery must stay inside. Look at our homes, look at our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing right and trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed the change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. Chasing right and trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl, there's a girl, there's a girl. She's down by the river. In her own creepy world. There's a girl. We'll be right back.

Thrill do álbum Back in Black para os AC/DC na órbita do Planeta Rock. Mais à frente vamos ter música nova dos Green Day, agora uma mistura para Real Wild Child de Iggy Pop. Tell them all that I'm a wild one. Oh yeah. in yourself. Keep what's for you. I'm a Lorenzo. Uma grande remistura para Real Wild Child de Iggy Pop na órbita do Planeta Rock. Voltamos já a seguir com a nova dos Green Day. Planeta Rock. Last of the American Girls, música nova dos Green Day, do último álbum na órbita do Planeta Rock. O programa está no ar todas as semanas nesta estação e neste mesmo horário. Não se esqueçam de passar no blog do programa Planeta Rock by Miguel Freitas.blogspot.com, também no Facebook. É só procurar e adicionar a página oficial do programa. Agora uma viagem até à Disneyland, porque não? Com os Dada, depois David Fonseca, Stop for a Minute, para o álbum Between Wives. I just ran away from home, now I'm going to Disneyland. I just crashed my car again, now I'm going to Disneyland. I just robbed a grocery store, I'm going to Disneyland. I helped our President George. I'm going to Disneyland. I'm going to Disneyland. I just tossed a fifth of gin. Now I'm going to Disneyland. Just got cuffed again. I'm going to Disneyland. Yeah. Shot my gun into the night. I'm going to Disneyland. Oh. I just saw a good man die. I'm going to Disneyland. Oh, stuck in a hole. I won't quit, won't close, just got out of control. Now I need to stop for. David Fonseca, Stop for a Minute, álbum Between Waves, na órbita do Planeta Rock. Já a seguir, mais música nova. Planeta Rock, by Miguel Freitas. Top World 40, passando em revista os 40 mais da semana. As 40 músicas mais tocadas no mundo inteiro. Para começares bem no teu fim de semana, sábados às 10 da manhã. Top World 40. Faz a ponte entre o passado e o presente. Não conhece fronteiras, nem temporais e nem espaciais. Chama-se Sonoplastia e vai para o ar às 11 horas, todos os domingos, na Antena Web. Carlos Bonaparte leva-o além fronteiras nos mais diversos temas que o mundo do som engloba. Sonoplastia, aos domingos, às 11 da manhã, aqui na Antena Web. A Antena Web leva até ti o melhor da House Music. Pop DJ, o teu programa de sábado à noite, quando não podes sair de casa. Pop DJ, aos sábados à meia-noite, na Antena Web. Planeta Rock. Foi só apenas mais um dia como o outro qualquer, que eu morri para voltar ao meu ser. Se perdi a alma numa rua escura dormente, com as palavras que não queria ouvir. Foi só uma outra forma de abrir os olhos e acordar para saber que o passado sou eu, mas que amanhã é o fim. Tudo se passa agora e não depois. Deixa entrar as coisas que eu não queria ver. Eu é que sei o que quero para mim. Foi só apenas mais um dia como o outro qualquer, para perceber o que seguia sem querer. Sim, meu amor, fomos tanto, sendo tão pouco, fomos mais um capricho que a vida queria ter. Foi só apenas mais uma lição para aprender à minha custa que o futuro sou eu. E também ontem foi o fim. Tudo se passa agora e não depois. Tu deixou de dar aquilo que eu não queria ver. Eu é que sei o que quero. Agora em nada. apenas mais um dia, a primeira mostra do novo projeto de Paulo Costa, ex-Rito Altejo. Chama-se Mangas, do novo projeto de rock em português. Ficamos à espera de novas canções para poder mostrar aqui na órbita do Planeta Rock. Entretanto, os Lullaby já têm no mercado a reedição do álbum One Way, com alguns extras, e nesse mesmo disco pode ser encontrada esta grande canção. Chama-se Gone. I wanna get in a car with you and drive across the state line tonight, and we dance slow, stand on the dark on another planet, all this distraction sleep away, and we dance slow. Praticamente no final da emissão de hoje do Planeta Rock, volta à órbita desta estação na próxima semana, neste mesmo horário, com clássicos de galáxias distantes e também algumas das novidades que acabam de chegar ao longo de toda a semana. Já sabem, passem pelo blog do programa Planeta Rock by miguelfreitas.blogspot.com e também no Facebook, é só procurar e adicionar a página do programa. Um grande abraço a todos e até para a semana. Miguel Freitas. People know my name, but somehow when they call it doesn't sound the same. Stupid words, no they cannot break my heart, cause I didn't listen from the start. Take a stand.